Eu sou Gabriel Souza, este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E o programa de hoje é dedicado aos lançamentos de 2018 e vamos iniciar com um supergrupo. Supergrupo que conta com o guitarrista e baterista dos Gotthard, Leo Leoni, e também Hannah Habegger, e também conta com o vocalista Ronnie Romero, que atualmente está no Ritchie Blackmore Rainbow, e conta também com o guitarrista Igor Gianola e com o baixista Mila Merker. E este supergrupo denominou-se Corleone e em 2018 lança o seu primeiro álbum, o álbum The Greatest Hits Part 1. E este álbum conta com músicas originais e também com algumas versões de alguns clássicos que foram ficando um pouco esquecidos na carreira dos Gotthard. Para vocês, Corleone, Walk on Water. Walk on, walk on. what you get in return. On the road. após Corleone, ficamos com Axel Rudi Pell. E do álbum Night's Call, ficamos com a música Long Live Rock. E Axel Rudi Pell, já há muitos anos, conta com o vocalista Joni Joelli na sua banda. E terminamos esta sequência com Michael Schenkerfest. E do álbum Resurrection, o primeiro álbum desta banda, ficamos com a música Messing Around. E vamos agora para uma sequência com um som mais bluesy. E vamos iniciar com Robbie Thorne. E do álbum The White Thorn Track, vamos ficar com a música Quick Whiskey. Para vocês, Robbie Thorne, Quick Whiskey. And when the e nesta sequência, com som mais bluesy, mais Southern Rock, após Robbie Thorne, ficamos com The Temperance Movement e a música Backwater Zoo, música retirada do álbum A Deeper Cut. Terminamos esta sequência com os já clássicos norte-americanos Little Caesar, que em 2018 lançam o seu 8º álbum, o álbum 8. E deste álbum ficamos com a música Another Fine Mat. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter 3 bandas mais recentes e mais underground. E vamos iniciar com os Blood Red Saints. E do álbum Love Hate Conspiracies, vamos ficar com a música Turn on the Night. Para vocês, Blood Red Saints, Turn on the Night. Yeah. Yeah! nesta sequência com três bandas mais underground e com um som mais moderno. Após Blood Red Saints, ficamos com Gamble's Bride. E do álbum Flash, ficamos com a música Never Thought. E terminamos esta sequência com Natish Pires, banda de Goa, banda indiana, que em 2018 lançou o álbum Am I Evil? E deste álbum ficamos com a música You Fake. E vamos agora para a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service. E a iniciá-la temos uma balada do álbum From One Place to Another, Volume 1, de Frank Hannon. Frank Hannon é o guitarrista dos Tesla. E do álbum From One Place to Another, Volume 1, vamos ficar com a música Under the Milky Way. Para vocês, Frank Hannon, Under the Milky Way. This place gets kind of empty. The sound of their breath fades with the light. I think about a loveless fascination under the Milky Way tonight. Curtain down on Memphis. Lower the curtain down, all right. I got no time for private consultations under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. I might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering. You were looking for. bring some true belief. On a different road, in a perfect space, maybe all the hurt you've known would fail to be. Never mind the pain, 'cause love can only heal if only you betray the dark for light. It might reveal that there's a place inside. Don't be afraid to feel. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência de baladas, após Frank Hannon, ficamos com Miles Kennedy, o vocalista da banda de Slash and the Conspirators e também de Alter Bridge. Miles Kennedy, em 2018, lançou o álbum Ear of the Tiger e deste álbum resolvi escolher a música Love Can Only Heal. Continuamos esta sequência com os dinamarqueses Royal Hunt e do álbum Cast in Stone ficamos com a música Save Me Too e terminamos esta sequência de baladas com a banda de David Rich, os Saint Sinners, que em 2018 lançou um álbum Back with a Vengeance e deste álbum ficamos com a música Nothing Left to Lose. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes dedicados ao hard rock melódico, ao AOR. E vamos iniciar com uma das melhores bandas deste estilo. Estou a falar-vos dos britânicos FM, que em 2018 lançam o álbum Atomic Generation. E deste álbum vamos ficar com a música Black Magic. Para vocês, FM, Black Magic. Yeah. We'll be right back. E nesta sequência de hard rock melódico e R, após os FM, ficamos com o supergrupo que conta com Robert Salt, Eric Martinson e Jeff Scott Soto. Estou a falar-vos do Zwed. Em 2018 lançam o seu terceiro álbum, o álbum Hurt Rage, e deste álbum ficamos com a música Kings on Thunder Road. E terminamos esta sequência com os Grand Design, que em 2018 lançam o álbum Viva La Paradise, e deste álbum ficamos com a música I Would Be The Wind. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a ter três bandas underground. E vamos iniciar com o Sleep. E do álbum Night Stalker, vamos ficar com a música Dr. Do. Para vocês, Sleep, Dr. Do. Thank you. everything but you. the world keeps falling down. When the world keeps falling down. When the world keeps falling down. When the world keeps falling down. When the world keeps falling down. When the world keeps falling down. And when the world keeps falling down. And when the world keeps falling sequência com bandas mais underground. Após Lip, ficamos com os 360, e do álbum Number True Stories ficamos com a música Carolina James. E terminamos a sequência com o Sugar Cane, e do álbum Minded for the Radio ficamos com a música When the Fire is Burning. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência de baladas de bandas desconhecidas. E vamos iniciar com os franceses Rolling with Edward, e do álbum A Tour du Monde vamos ficar com a música Exil. Para vocês, Rolling with Edward, Exil. Agonie, si près de la folie. frontière de Providence. Au loin, l'aube nouvelle éclaire un arc-en-ciel. Reste la sentinelle, ainsi qu'un rêve pur. Thank you. they wanted to go. What was I to do? Can't stop thinking about it. Baby, we can make it, but you better never do it again. I never wanted to go. What was I to do? Can't stop thinking about it. Baby, we can make it, but you better never do it again. I never wanted to go away. What was I to do? Can't stop thinking about it. Baby, we can make it, but you better never do it again. Esta sequência de baladas após Rolling with Edward, ficamos com Private Angel, e do álbum Nailed ficamos com a música Kush. Terminamos esta sequência de baladas com os Black Rose Bloom, e do álbum Super Bloom ficamos com a bela balada Better Never. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vamos iniciá-la com os Voodoo Circle, que em 2018 lançam o álbum Raised on Rock. E deste álbum vamos ficar com a música Just Take My Heart. Para vocês, Voodoo Circle, Just Take My Heart. The story of é com Pleasure Maker e It Ain't About Love que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Voodoo Circle e do álbum Raised on Rock ficamos com a música Just Take My Heart. Continuamos com os finlandeses Shira's Lane, que em 2018 lançaram o álbum Carnival Days, e ficamos com a música War of Mine. E terminamos com Pleasure Maker, que dia 23 de março lançam o seu terceiro álbum, o álbum Dancing with Danger. E do álbum Dancing with Danger, lançado a 23 de março, que será lançado a 23 de março, ficamos com a música It Ain't About Love. E é com Pleasure Maker que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service, eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. Rock on! Thank you. never change your heart. If you would only change your mind, instead of slamming down the phone for the 100th time, I got your number on my wall, but I ain't gonna make that call. When divided we're standing, baby, united we'll fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hands on your heart, gonna take it. All I know, I can't fight this flame. Well, you could have a change of heart if you would only change your mind. 'Cause I'm crazy about you, baby, time after time. Without you, I'm not alone. It's like a year without you, baby. Do you hear the heart of stone? Without you, can't stop the hurt inside when love and hate collide. I don't wanna fight no more. I don't know what we're fighting for. When we treat each other, baby, like an act of war, I could tell a million lies, and it will come as no surprise. It's when the truth is like a stranger, but you're right between the eyes. There's a time and a place. And I know I gotta love to believe it. All I know, got to win this time. Without you, I'm not alone. It's like a year without you, baby. Do you hear the heart of stone? Without you, can't stop the hurt inside. When love and hate collide. When love and hate collide.